Yeah. Binho do Morro. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, vem também, ó. Infância da hora, não tenho o que reclamar. Influências muito boas, vamos relembrar. De pequeno já ouvindo Betty White e Cynthia Rice, Manhattan, Stevie Wonder, Flutter, Zap e muito mais. Valeu, pai, de me mostrar o que é músico. Os vinil perdeu valor, mas a história ninguém muda. Cavaleiros do Zodíaco, Jaspion, Kamen Rider eram os meus super-heróis que venciam sem sniper. Hoje não se encontra mais terra pra rodar peão. Os pipa é só pra fogueteiro, se for invadir o morrão. Disposição, naquele tempo era mil. Rouba a bandeira, mano, na mula, esconde, esconde, nem me viu. Meu destino, prossigo sorrindo. A minha infância eu vou levar comigo. Aqui eu aprendi o que é viver. Lembranças do passado é meu maior prazer. Meu destino, prossigo sorrindo. A minha infância eu vou levar comigo. Aqui eu aprendi o que é viver. Lembranças do passado é meu maior prazer. Discussão na mão, a gente resolvia. Bastava jogar bola pra ter treta todo dia. No ferro velho, pedia rolemã. Montava meu carrinho, andava de manhã. De bike, de patins, no peão com a minha tia. Saudades, tia Dira, te encontro algum dia. Em volta da fogueira, muita história. Assávamos batata, fogo na pata choca. Quando não tinha pipa, fazia capucheta. No cano PVC, enrola bexiga, faz bereta só. Tiro de feijão, polícia e ladrão. Toda criança come doce de São Cosmo Damião. A loira do banheiro, a brincadeira do compasso. Quem brincou tá ligado. É sinistro meu chegado, forte abraço pra quem viveu o que eu vivia nos 80, 90. Quem curtiu pode vir. Meu destino, prossigo sorrindo. A minha infância eu vou levar comigo. Aqui eu aprendi o que é viver. Lembranças do passado é meu maior prazer. Meu destino, prossigo sorrindo. A minha infância eu vou levar comigo. Aqui eu aprendi o que é viver. Lembranças do passado é meu maior prazer. Num poste um boneco é queimado. Seu nome é Judas, vai ser linchado. Pau, pô, sai da reta, negou. Conheço o mano que ficou e foi confundido. Rasgava a calça na garrafa, descendo o morro. Minha mãe doidava, moleque, seu porco. Pra mim sempre foi pouco, por mim queria mais. Pegava a rabeira do caminhão do gás. Chiclete, ping-pong, bala zung na escola. Batendo tazo, era da hora. A hora passava e eu nem via. As brincadeiras eram sadias. Na comunitária, rádio RCP. Escuta, vai tocar, gravar no lado B. Assim que cresci nas ruas de Pirituba. Sou Vila Zate, criado nas ruas. Meu destino, prossigo sorrindo. A minha infância eu vou levar comigo. Aqui eu aprendi o que é viver. Lembranças do passado é meu maior prazer. Meu destino, prossigo sorrindo. A minha infância eu vou levar comigo. Aqui eu aprendi. Como se faz? Uma